É chutar aqui pra trabalhar. Amar o ser humano como ele tem que ser amado. Com defeito, com qualidade. Independente do que aconteça. Porque o amor, ele perdoa qualquer coisa. Graças a Deus. Ah, seu Tranca-Ruas, o senhor falou... Graças a Exu também, né, moço? Como? Graças a Exu também, né? Pai Criador, ele é muito bom, mas Exu também é. Eu tava no Rio de Janeiro, falei na frente do seu Tiriri assim, graças a Deus, ele falou assim, e eu canto também. Meu velho compadre. Exu. Lembre-se, Exu tá na boca de todos, Exu tá em todos os lugares, em lugar nenhum. Então Exu tá em todo lugar. Ele trabalha pra tudo. Exu tá aqui pra trabalhar. E não pra fazer conversador. Exu que conversa demais, acaba não trabalhando. E quem não trabalha não evolui. Cobalarô, Exu! Chama o seu Tranca-Ruas! Larô! De capicartola caminhar na madrugada, andalio da estrada, sempre combatendo o mal. Seu Tranca-Ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, me livra de todo mal. Alaro Eixo, amor Jubá, melhor que Tranca-Ruas das almas não há. Alaro Eixo, Alaro Eixo, amor Jubá, melhor que Tranca-Ruas das almas não há. Sete marapos coloquei na encruzilhada, sete velas e charutos, também levei um padê. À meia-noite chamei por seu Tranca-Ruas, ouvi forte gargalhada, ele veio me valer. Primeiro dizer boa noite, seu Exu, primeiramente agradecer ao senhor e à hierarquia, né, ao qual o senhor se reporta, pela oportunidade desse trabalho que a gente faz de esclarecimento, que é o diálogo com os espíritos. Boa noite. Saravá sua força. Saravá sua banda. Tá certo. Então a primeira pergunta, seu Tranca-Ruas, seria assim, como é que aconteceu nos bastidores, aí no mundo espiritual, a organização desse diálogo até a gente ter conseguido essa honra da sua presença aqui conosco nessa função de esclarecer? A verdade, a coisa funciona da seguinte maneira. O fundamento, ele é sagrado, de toda a casa sagrada, de todo solo fértil. Existe um grande porém nessa humanidade, que é apontar sem saber. Nós estar aqui é para fazer estudador mesmo. Que é para trazer informação para o ser humano, mas além de tudo, crescer e evoluir. Porque eu amo o humano em terra. Ele tá aqui é para evoluir. Isso é o mais importante de tudo. E além de tudo, o que seria nós sem o humano? Sem a fé do humano? Eu dou graças ao menino por estar em terra. O meu cavalo foi escolhido por uma grande missão. Existe uma grande permissão por trás disso. Ela foi muito bem concedida cada vez mais. Com um grande propósito, que é conhecer. Podem te roubar tudo, menos o seu conhecimento, menos o seu saber. Quanto mais as pessoas sabem, melhor para as pessoas. Porque elas sabem que nada se levado da terra, a não ser o próprio nome e espírito. Claro. Muito bom. Agora, quando se diz que um Exu interage com outro, uma falange interage com outra, e quando a gente teve essa ideia de fazer esse trabalho, certamente o senhor já sabia que ele existia. Como é que foi essa interação entre vocês no mundo espiritual? Olha, meu filho, posso falar uma coisa? Tu tá no caminho muito do certo. Antigamente tinha um velho que hoje ele não vem mais em terra. Que ele tinha um mentor muito, mas muito evoluído. Uma falange sempre está em comunicação com outra. Afinal, Exu tá em todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo. Essa é a verdade. E ninguém pode negar. O essencial é ter a humildade de conhecer, de saber. De fazer o estudador em terra. E se comunicar a todo momento com os guias mentores espirituais e os orixás. E claro, com o Criador mais do que nunca. Basta um pouco de segundo pra tu mais do que nunca se conectar e saber com o que tu tá falando. A intuição jamais deve ser negada ou então renegada. Ela é válida pra todos. É uma coisa muito boa. E eu posso lhe falar mais do que nunca que a permissão foi concedida pelo Pai Maior. Por isso que hoje estou aqui, para ser mais um estudado por vós. Isso me entristece a partir do momento que todos apontam o dedo para ti, viu, menino? Jamais esqueça disso. Os dedos sempre serão apontados, afinal, a árvore que dá frutos é a primeira a ser apedrejada. Então lembre sempre disso, porque ninguém quer subir no lugar mais alto para colher o espírito. Pelo contrário, quer que todos a fruta desse lugar mais alto caia ao seu redor. Mas são poucos aqueles que querem escalar a fruta. Ou então a árvore que dê a ela. Mas a árvore que dá a fruto é o primeiro apedrejado. Lembre-se sempre disso. E os frutos podres, eles caem por terra. E eu falo mais. Que é pra todos saberem, sou tranca-ruas. E além de tudo, quando tu aponta o dedo pra alguém, tem três virados pra vós. E a lei da reação e ação é muito plausível. O ser humano gosta de apontar, medir, julgar. Mas na hora de fazer a caridade, o bem maior, que Zambi ensinou a todos, e Ogum também, como preto velho deixou na cartilha de Aruanda, ninguém quer, porque o caminho é espinhoso. O caminho é muito lento. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. A gratidão. Nossa, realmente, seu Exu. Eu agradeço essas palavras aí de coragem, né, de esperança e de trabalho. Fico muito agradecido. Vamos continuar assim. Superando aí todas as adversidades, né, e as provas que o pessoal coloca. Isso é o mais importante. Acredite no que te faz bem, porque vergonha é matar e roubar. Vergonha não é pedir ajuda, não é fazer estudador, de ter um conhecimento. Vergonha é de quem aponta. Meu apontamento é muito fácil. As línguas mal faladas, mas nunca se esqueça, meu filho. Exu tá na boca de todo mundo. Lembre sempre disso. Exu tá na boca de todos, mas está em todo lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo. É assim que nós somos. Somos os mensageiros de Aruanda. Os mensageiros de todos os orixás. E do Pai Maior também. Mas por que Exu tem que ser Exu e não vai falar em orixá ou no Pai Maior? Estamos aqui para proteger o plano espiritual e, mais do que nunca, ensinar a evolução para o ser humano. É isso a nossa missão também. É pegar a mão daquele filho de fé e mostrar o caminho da luz. Por mais que os obstáculos estejam ali. Porque ele serve para vós me ser, mais do que nunca, subir um degrau de cada vez. Muitas vezes o degrau é maior que o outro, é porque tu não é grande o suficiente para subir nele. Então tu, mais do que nunca, tem que fazer isso. Entende? Crescer, fazer com que as coisas andem sempre. Muito bom. Muito obrigado. Outra questão, seu Tranca-Ruas. Qual foi o maior aprendizado conquistado na sua última encarnação? O amor ao próximo. É o amor ao próximo. Não importa como, quando ou onde. É amar sem ter medida. Amar o ser humano como ele tem que ser amado. Com defeito, com qualidade. Independente do que aconteça. Porque o amor, ele perdoa qualquer coisa. Ele faz crescer. É amar e não se apaixonar. Como diz o ponto, eu amei alguém e esse alguém não ama ninguém. Eu amei alguém e esse alguém não ama ninguém. Eu amei o sol, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei seu tranca-rua. O ponto tem fundamento. E quando ele tem fundamento, ele é sagrado. Claro. O senhor disse que o ponto tem fundamento, quando tem fundamento é sagrado. E a gente vê a invenção de vários pontos, pessoas que às vezes não conhecem os fundamentos, trazendo maior uma musicalidade, de repente um pouco de samba para Umbanda. Como é que vocês veem isso? Música aos meus ouvidos. Música aos meus ouvidos. O ponto, ele é uma reza, quando se cantada. E a toda reza é sagrada. Então a função do ponto é para chamar o sagrado espírito de luz. Não importa se ele é Exu, Pombogira, Baiano, Preto Velho, Caboclo, Marinheiro, ou qualquer outra linha de Umbanda, ainda ele se torna uma reza. E quando reza cantada, se torna alguma coisa sagrada que vira um ponto. É apenas músicas aos ouvidos. Claro, claro. O senhor acha relevante as pessoas saberem da história de alguma encarnação sua? E se sim, o senhor gostaria de contar? Sim, mas é claro. As pessoas, mais do que nunca, precisam saber quem foi o espírito. Mas depende de muitas encarnações. É importante que você saiba que Tranca-Rua trabalhou no cafezal, nessa terra que vivem hoje os humanos. E que Tranca-Rua era mais um. Não mais um negro escravo. Pelo contrário. Era aqueles homens que iam pra cima dos negros escravos. Essa última encarnação foi querer amar alguém. Sentiu o amor de alguém. Porque Tranca-Ruas, nessa encarnação, não tinha amor. Apenas atendia pedidos dos senhores feudais, vamos dizer assim, e das senhoras. Mas o mais importante de tudo é que eu tô aqui. Mais uma vez. E cada vez mais ainda as encarnações vêm vindo. É para se aprimorar e evoluir. Mais do que nunca. Entende? Sim, senhor. Como que o senhor entendia naquela vida a espiritualidade? Uma coisa ruim. Porque quando tu encarna, tu não lembra nada do plano espiritual. Porque tu tem uma missão. E essa missão nunca é te revelada. Você descobre com o tempo. Com a tua evolução. Independente do que aconteça. Naquela época, era uma época muito distante dessa época de hoje, dos humanos em terra. Esse é o mais importante. A espiritualidade, desde quando cheguei a essa terra, foi junto com os senhores de outras terras, que talvez tu saiba onde tu tá hoje. E não era nada agradável. Essa terra era que era muito das lindas, mas o homem terra destruiu. Isso vai mudar. Porque tu veio da terra, tu voltará à terra. É muito simples. E antigamente a espiritualidade não era muita coisa, não. O povo falava que o povo era bruxo, que era maldoso. Mas nunca foram. A espiritualidade não é maldosa. De lugar nenhum. Pelo contrário. A maldade está em cada pessoa. Se a pessoa nasce com a essência ruim, ela vai morrer com a essência ruim. Ela pode melhorar, mas não nessa vida. Se a pessoa nasce com uma essência boa, ela pode melhorar. Mas ainda, isso se torna melhor ela. A lei do karma, né, meu moço? O karma é assim. Tu veio para aprender e não para ensinar. E é isso que o humano hoje tem que entender. Que a espiritualidade nunca foi ruim. Pelo contrário, a espiritualidade é uma coisa muito divina, muito sagrada, para ficar na boca de malfeitores por aí. E olha que tem, muito malfeitores. E é assim por diante. Claro, sim, senhor. Como que foi que o senhor adquiriu esse nome e o que é que foi preciso o senhor passar para conquistá-lo? Foi muita coisa. Na verdade, um espírito para se tornar um Exu, primeira coisa, ele tem que sair da zona de umbral, para que ele não seja comido vivo. É só uma expressão para se falar. Para ele ser um Exu guardião, como tranca-ruas, ele tem que ter um elo com o seu orixá. Para que ele se torne sagrado. Isso é o mais importante. Entende? E olha, claro. Mais do que nunca, um Exu. Exu. Ele é um mensageiro, um guardião de cada orixá, de cada casa santa, de cada religião. Alguns podem ser lembrados como mentores, outros como os guias espirituais ou Exus. Eu passei um bom bocado, mas um bom bocado mesmo. Eu conheci, vamos dizer, para vós todos entenderem, que é a ruindade de verdade. Porque existe a zona negativa. E não é fácil você se deparar com um todo. Há muita promessa do outro lado, do lado negativo. Há muita coisa. E que se você não for evoluído o suficiente como espírito, tu cai. E olha que vive espírito caindo por aí, por isso que eu sou tranca-ruas. Tranca-ruas das almas, o espírito das almas perdidas. É por isso que hoje eu tô aqui, pra orientar, pra resgatar o povo perdido. Sim, senhor. E em que polaridade o senhor atua, seu Exu? Nas duas. Nas duas polaridades. A gente pariu, moço. Nas duas polaridades. Tranca-rua é bipolar. Energeticamente, tá? Tá. Só pra avisar, porra. Energeticamente bipolar. Porque eu tenho que afundar pro negativo pra resgatar aqueles que estão perdidos. E dar a vida à esperança. E o caminho, aqueles que precisam, aqueles que necessitam, e direcionar como um todo, para a evolução. A evolução é uma só. Existe só um caminho para a evolução. É se autoconhecer. E além de tudo, amar o próximo com humildade e fraternidade. Porque todos são irmãos de um pai só. Espiritualmente. Aqui estamos e aqui viemos. E para onde vamos? No final das contas, todos vão embora pro mesmo caminho. Mas como dizem, o ser humano nunca morre, ele renasce. Ô, seu Tranca-Ruas, às vezes tem alguém ouvindo a gente que diz assim que Exu é demônio e Tranca-Ruas não é nada coisa boa. Daí ouve o senhor falando amar o próximo, que esse que é o caminho, que é o correto, e não consegue entender. O que, que o senhor pode dar de conselho para essa pessoa? Exu é demônio na boca de quem não presta. Essa é a verdade. Talvez se ele olhasse o rabo dele, o que ele faz todos os dias, aí ele vem falar de Exu, de um ser divino, de espírito de luz. A nossa luz é iluminar a sombra. Por mais que tu estejas no vale das sombras, haverás uma luz no final dela. E esse é o nosso trabalho. Exu não presta da boca daqueles que são malfeitores. Primeiro, a Umbanda não cultua o demônio, porque a Umbanda, pelo menos essa casa, ela não é católica, já diz por aí. O que quer ser um ser católico? Aquele que crê em Cristo. Somos entidades que possamos passar por algum momento na Terra que fala essa língua, ou então, outras línguas. Mas lembre, a Umbanda não é católica. A Umbanda acredita no orixá e no pai maior, que é o Deus Criador. São duas coisas distintas. As pessoas confundem, meu filho. Oxalá com Jesus Cristo. Isso é apenas só um sincretismo, uma associação. Porque nos velhos tempos, a primeira incorporação veio das senzalas. E como a Umbanda é cristã, se veio das senzalas? A Umbanda veio da África. O orixá é africano. Existem vertentes de Umbanda que, diz Hélio de Moraes, quando veio o primeiro caboclo em terra, acabou com sete encruzilhadas. Aí foi um momento datado. Mas a Umbanda já existia há muito tempo atrás. A própria velha lá, filha do Hélio de Moraes, falou que o próprio Zélio, tô dando nome mesmo, o próprio Zélio recorreu à Umbanda por questões de saúde. Ou seja, já existia a Umbanda. Isso não precisa ser nenhum guia para falar. É só estudar, conhecer, entender e aplicar. Claro, Exu! Claro! Faz sentido. Mas tô assim de caralho. Dá minha água aí. Dá licença, viu, moço? Pode ficar à vontade. Vou perguntando aqui. De que forma o Exu atua? Como mensageiro. Uhum. Sabe aquelas pessoas que entregam todo dia uma mensagem na tua porta? Sim. Somos assim. Somos guardiões mensageiros. Entregamos todo dia uma mensagem a alguém. Nas giras ou podem falar como reuniões. Basta tu querer mais do que nunca abrir a carta. E muitas vezes a carta, né, moço? Ela vem como tu quer. Então é assim que faz. Claro. Somos protetores também. Senhores do caminho. Além do Ogum, nós respeitamos esse divino orixá tão grandioso, porque sem ele não existiria caminho para se caminhar. Essa é a verdade. Somos grandes mensageiros. Atuamos na luz. Atuamos nas mensagens e grandes protetores do divino espírito, que é o sagrado, de espírito de cada um, que podem chamar de entidades, ou orixás também. Somos guardiões desses orixás. Existe uma grande, como fala, moço? Uma grande bola Que aí eu vou falar pra tu. Se existe o lado negativo da espiritualidade, como atuamos? Protegendo a essência de cada orixá. É assim que funciona. Além disso, trabalhamos também ao favor da caridade e da benfeitoria. Mais do que nunca. Protegendo o espírito, quando eu falo espírito, é o plano espiritual, abrindo os caminhos, desfazendo de demanda. E mais do que nunca, ensinando a evolução para o humano. Graças a Deus. Ah, seu Tranca-Ruas, o senhor falou... também, né, moço? Como? Graças a Exu também, né? Pai Criador, ele é muito bom, mas Exu também é. Eu tava no Rio de Janeiro, falei na frente do seu Tiriri assim, graças a Deus, ele falou assim, e eu canto também. Meu velho compadre. Exu. É, ele falou que ele, o amigo dele, o compadre dele mesmo é o seu Tranca-Ruas. Ele falou isso no diálogo. Pra você ver. Nada é por acaso. Graças a Deus. Ô seu Exu, então... Graças a Exu, falou que... carai. Como? Graças a Exu também, carai. Claro. Desculpa aí, palavra, senhor... mas eu falo mesmo. Tá certo. E o senhor falou assim que o senhor é bipolar no sentido que atua nos dois polos. O senhor pode explicar mais a respeito disso? Porque às vezes alguém ouvindo vai dizer assim pro vizinho, tá vendo? Eu não falei que eles fazem o mal? Aí eu vou falar pra essa pessoa, maldoso é você que não sabe entender as coisas. Mas vamos lá. O que é a bipolaridade? É tanto negativo quanto positivo. Nós pega os espíritos negativos e leva para a luz, para ele evoluir, para ele trabalhar no plano espiritual. E que não ele fique encostado diante das coisas ruins, diante as negatividades, para que ele possa crescer, evoluir mais do que nunca. É isso a bipolaridade, trabalhar o bem contra o mal. É isso. Nós tanto descarrega como carrega. O preto é a transição, a paralisação, a união. O vermelho é a vida. É o sangue que corre nas veias. Exu é preto e vermelho. São as cores que ele traz. É assim que funciona. Laro Exu. Então, Exu não é mal. E por que que isso tá na cabeça de muita gente? Porque é muito fácil você tomar consciência dos atos que tu faz e culpar os outros, né? Por que não assumir um próprio erro e falar que você errou? É mais difícil e é mais feio. Pelo contrário. Nós não dá nem o bem nem o mal, nós dá o que cada um merece. Cada atitude faz com que as coisas façam. Você tem o livre-arbítrio de ir e vir e permanecer, entendeu? Então faz com que as coisas venham para o seu caminho. É aquela coisa, se tu hoje não é bom, você vai colher uma melancia, caralho? Não, não adianta. Tu vai fazer o quê? Tu vai colher coisa ruim. É a lei da ação e da reação. Mas é mais importante culpar alguém, que é nós, do que assumir o próprio erro. Entendeu? É assim que funciona. Então, a pergunta era assim. Por que que isso fica tão repetitivo e o pessoal não abandona essa ideia de dizer que o Exu... E mais, quem roda mais é o nome do Tranca-Ruas, que é mal, que é demônio. Alguém tem que ir pra cruz, afinal de contas, né? Já não basta ter um morrido pela humanidade. Tem que morrer mais um. Mas já tô morto, caralho. As pessoas que não sabem, elas costumam falar aquilo que não sabem. Se pudesse ter uma conversa com cada uma delas, eu teria. Porque isso nunca foi demônio. Isso nunca foi coisa ruim. Pelo contrário. Isso é mais um guia de luz pra proteger o humano. Mas aquela coisa. Antigamente, o povo espírito falava que era tudo demônio. Que era obra da coisa feia. Mas acabavam esquecendo o que fazia em casa ou na rua. Que nunca valorizava sua família. Muito menos o seu sagrado daqueles que colocam alguma coisa embaixo do braço e quer ser Deus. Não. Jamais. Jamais. Não tem evolução maior do que ele. Não tem algo mais divino e mais amável do que ele. E compreensível. Mas isso nunca foi demônio. Volto a falar. Estamos aqui para fazer o bem. Mais do que isso. Ensinar a evolução do bem. Exu é demônio da boca de quem não presta. E eu falo isso para qualquer um. Nunca confunda coisa errada com Exu. Porque nós não somos coisa errada. Pelo contrário. Estamos aqui em plena evolução. Mútua com os humanos. Estamos aqui para ensinar o melhor caminho para a evolução, para o bem. E lembre-se, Exu é demônio na boca de quem não presta. Claro, Exu. Então, quando alguém pergunta assim para o senhor, com qual objetivo o senhor atua? Em todos. A lei da proteção do espírito, do mundo espiritual, em todas. Eu atuo para ensinar a amar o próximo. Eu atuo para dar um conselho. Eu atuo para dar um abraço. Um abraço amigo que, às vezes, aquela pessoa que necessita nunca teve. Diante de mim já vi muitos casos ruins e muitos bons. E todos eles eu ajudei. Porque isso é mérito de minha evolução. Eu tô aqui para isso. Lembre-se, Exu tá na boca de todos. Exu tá em todos os lugares e em lugar nenhum. Então Exu tá em todo lugar. Ele trabalha para tudo. Exu tá aqui para trabalhar. E não para fazer conversador. Exu que conversa demais acaba não trabalhando. E quem não trabalha não evolui. Com certeza. Ô, seu Exu, me veio uma ideia aqui agora. Como é que as pessoas de outras religiões e até mesmo da Umbanda devem interpretar essa escrita atrás de um carro de um dirigente espiritual de Umbanda que diz assim: quem me deu foi Exu? Na verdade, Exu não dá nada. Exu só dá condições para você ter um caminho melhor, que é onde a gente fala lá atrás, a direção de luz. E volto a falar, quem não trabalha não evolui. Tu não faz trabalhador, tu não vai ter nada na vida, caralho. Isso é para interpretar de uma maneira positiva, não negativa. Se colocam aí nos pés e borracha, umas coisas absurdas. E por que Exu não pode estar também? Não é que Exu não seja absurdo, não. Exu não é absurdo. Pelo contrário. Isso tem que ser interpretado que a pessoa tem uma fé muito grande. Tanto no povo da esquerda, que é a banda maior, quanto no povo da direita. Exu é Exu. Senhor dos caminhos. Senhor que está em todos os lugares e lugar nenhum ao mesmo tempo. Senhor que está na boca de todos. Senhor quem fala todas as línguas. É isso, Exu. O senhor da prosperidade. O senhor do amor. Mas do amor maior. O senhor da humildade. O senhor que tem mais do que nunca o Exu. Tem a natureza mais próxima do humano em terra. Por isso que nós vivemos mais aqui em terra do que outro lugar. Claro, claro que sim. O senhor, assim, tem algum objetivo pessoal, alguma coisa que o senhor busca e por isso o senhor trabalha como Exu, ou o senhor não tem nenhum interesse pessoal? Ora, o interesse é sempre evoluir. Mas eu amo tanto a Sagrada Umbanda que meu interesse é viver sempre pra ela. Já quis evoluir pra preto velho ou pra um baiano. Mas eu pensei 3 vezes antes. Eu tenho o meu reino, o reino de Tranca-Rua. Meu objetivo é resgatar as almas perdidas. Eu sou Exu de resgate, mas eu sou Exu de caminho também. Sabe disso? Meu objetivo é sempre fazer o bem e proteger o orixá que eu represento em terra. Qual orixá o senhor representa, senhor Tranca-Ruas? Ogum. Represento o orixá Ogum. Eu tenho uma ligação com ele. Eu tenho um elo com ele. Sou Tranca-Ruas. Eu abro muitas portas. Eu ajudo muita gente a ter o caminho que elas querem. Mas sem ter pedido troco. Eu faço isso para o bem delas. A orientação é muito bem-vinda. Cada um escolhe o caminho que quer, não é? E eu tô ali É. para ajudar no livre-arbítrio de cada um deles. Claro. Teve algum trabalho que um superior seu mandou fazer e o senhor não gostou e daí deu problema ou o senhor não tem que gostar? É o velho ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Muito simples. Não existe essa coisa, moço. Eu sou o chefe de uma legião. Acima de mim é só algum. E quando algum fala, é lei. Goste ou não, tem que ser cumprida. É assim que funciona. Entendi. Já teve algum momento que alguma quiumba quis confrontar o senhor? Ah, isso tem todos os dias. Isso sempre tem. Por quê? Porque os quiumbas estão aqui para desorganizar aquilo que a gente coloca em organização. Aonde eu falo do espírito negativo seria um quiumba. Aonde ele quer fazer a desordem. E eles enfrentam mesmo. Não estão nem aí. Mas quem pode mais chorar menos. É assim que funciona. Conta uma situação aí que foi difícil, mas o senhor fez a Quiumba compreender que não tinha tanta força quanto achava. Ah, é um caso muito interessante. O que mais tem é quiumba querendo invadir muitos terreiros de Umbanda por aí. Para não deixar o bem ser feito. E isso tem que acontecer, independente do que aconteça na gira. E entrou um quiumba aqui fingindo que era um guia. Mas o médico chamou esse quiumba pra ele. Porque ele não tava bem. É velho de estado. Cabeça vazia, quiumba tá trabalhando em cima. Né? Eu tenho um filho que tá aqui. Ele tá aqui e ele tá escutando tudo com ele. O quiumba chegou a arriscar um ponto sagrado na minha casa. Mas Tranca-Rua é Tranca-Rua, né? Isso é importante. Então, você tem que entender que aos olhos dos espíritos nada é impune, nada passa em branco. Nós está incorporado, mas a gente vê tudo. E o Quiumba quis ainda dar risada na minha cara. Perguntou se eu pisasse naquele ponto, eu ia sofrer com as consequências. Foi muito interessante. E jamais pisarei num ponto sagrado. Porque ponto sagrado é um portal. Mas enfim, isso é um sagrado que eu não posso contar. E aí eu falei pro Quiumba, é mesmo, Quiumba? Ué, então tá bom, daqui a pouco eu voltei só com uma pimenta. Falei, tu confia em mim? Ele falou, confio. Então come. Quando ele terminou de colocar a pimenta na boca, ele botou tudo pra fora, o médium. E aonde ele vomitou? Em cima do ponto. Pra aprender que casa de trancar a rua é casa de trancar a rua. Mas isso acontece. Isso acontece. Porque quando o médium é desprovido da sabedoria, é desprovido da experiência, do ensinamento, ele erra. E aí é onde mora o perigo. É a margem do erro que tu dá pros quiumbas. Mas nunca fazer isso. Seja sempre seguro de si. Seja sempre confiante de si. Confie em si e não nos outros. Os outros é consequência da sua confiança. Quando tu tem uma confiança normal, não é aquela coisa que, ah, eu confio demais. Não, não é isso. Consciência da confiança mata. Já muitos morreram por aí. Mas quando tu confia em você mesmo, nas suas entidades, no seu orixá e no Pai Maior, e na sua fé, não há mal nenhum que pegue em você. Entendi. Claro. O maior mal do ser humano é pensar coisa errada. Mas foi muito engraçado. Aí eu levei o Quiumba comigo, né? Sou resgate de espíritos, esqueceu? Eu mostrei o melhor caminho pra ele. Que o caminho é fazer o bem, não se aproveitar dos outros. Que tem muitos aproveitadores de pessoas por aí. Principalmente quando as pessoas estão bem abaladas. Sentimentalmente. E como fala com essas coisas da cabeça? Problema, fiscalmente. Isso. Fala, Valzata, que eu não entendi. Psicologicamente. É, essa coisa aí, difícil de falar. E as pessoas se aproveitam, sim. E tem muitas pessoas que se aproveitam. E jamais isso pode acontecer. Porque nunca pode tirar a esperança de alguém. É isso que é válido. Claro. Por que que uma pessoa teste o tempo e a inteligência para tirar a esperança de outra? Porque o que fala mais é o dinheiro. Que foi? Pode continuar, você tá calma. É uma coisa muito simples. Qual é o mal de todo ser humano? A soberba, não é? Sim, senhor. Então, é isso. Quanto mais querem, mais tem. Quanto mais tem, mais querem. É aproveitar daquela pessoa, mais do que nunca. Tirar o que ela tem, a moeda. Entendi. E muitas vezes é preciso fazer, moço. Há muitos trabalhos, isso é fato. Porque vós todos moram numa matéria. E a matéria precisa da moeda, do pataco. Mas não precisa ser tanto, né? Precisa também colocar o punhal no peito da pessoa e ainda girar 7 vezes. Enterrar no cemitério. Assim não. Faça o que é o suficiente. Esse é o mais importante. Qual que é, seu Tranca-Ruas, a diferença na sua atuação, comparando Exus da Umbanda e da Quimbanda? A Quimbanda aí cultua só o Exu, né? É diferente. Aqui nós temos um elo direto com o Orixá. O Exu é livre na Quimbanda. Não que o Exu da Umbanda não seja livre, mas ele representa um Orixá, ele tem um elo com o Orixá. O Exu na Quimbanda já não tem Orixá. Pelo contrário. Eles são por eles mesmos e eles ganham forças. Que aí é do culto deles. Claro, entendi. Quem quiser mais... Aí é que vá eles, atrás, né? Que vá atrás da Quimbanda. E é muito bonito, não é feio não, viu? Não. É um culto muito bonito de ser feito. Claro. Cada um cozinha com a panela que tem, afinal. Cada casa cozinha com uma panela. Essa é a realidade. Entendi. O senhor... faz limpeza e cura nas pessoas? Deixa o tranca-rua era menino. É um ponto, claro que faço. Mas também foi doutor. Claro que faço. Porque é importante a pessoa estar com a energia positiva. Sempre olhando pra frente. Afinal, quem fica em cima do muro toma porrada dos dois lados. Então nós estamos aqui pra orientar. Mais do que nunca para limpar também. As pessoas são desprovidas das energias negativas também, do dia a dia. E muitas vezes elas consomem com isso mesmo, com o seu próprio pensamento. E esse pensamento é o que faz realmente a coisa acontecer, entende? É isso que a coisa acontece de verdade. A maior demanda que existe de um ser humano tá aqui, ó. Na cabeça. Puta que pariu, hein? A maior demanda, eu gostei de sua frase aí. O senhor pode repetir? A maior demanda de um ser humano é o pensamento dele. Não tem coisa que tire, a não ser ele mesmo. Muitos seres humanos em terra vividos, encarnados, que eu digo, eles certo. São o próprio inimigo deles mesmos. Entendeu? Certo. Qual que é as entregas que as pessoas fazem nas encruzilhadas? As encruzilhadas são pontos de energia. Exu não tem parede, Exu não tem... Mas... Eu não sei se pode... Ai, que filha da puta, não sabe o ponto. Agou. Ah. Tem um ponto assim, ele fala... A sua casa não tem parede. É, tem um ponto que é assim, né? A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada. Aonde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada. É uma história muito interessante. Quando Exu Orixá, ele passou muito tempo na casa de Oxalá, que Oxalá fabricava muita gente, né? Pra viver nesse mundo. Só que Oxalá tava sem tempo pra pegar aquelas entregas, que é um ponto de mistura de energias que fazem para o Orixá. E daí, Exu ficou muito tempo na casa. Só que Exu não tinha casa. Todos os Orixás tinham. Quando eu falo de Exu nessa situação, é Exu Orixá. E aí Oxalá falou pra Exu. Exu, muito tempo que tu tá na minha casa, rapaz. Mas você tem que mais do que nunca buscar as oferendas que as pessoas fazem pra mim. Que isso é mais um sinal de fé. E eu não tô tendo tempo. Porque eu tô muito ocupado na fabricação das pessoas em terra. E aí Exu falou, tá bom, vou lá. Exu pegou todas as entregas muito rápido, muito sagaz, muito efetivo. Oxalá falou. Mas Exu foi muito rápido. Realmente você aprendeu as coisas muito rápido. Já que tu não tem casa, a tua morada é nas encruzilhadas. Exu come primeiro. Antes de qualquer outro orixá. Então, lembre sempre disso. As encruzilhadas é um ponto energético de recebimento para oferendas sagradas, para concretizações de pedidos, que são ofertas, e também para agradecimentos. É um ponto energético e ligação de Exu. É muito simples essa explicação, mas é o suficiente. Claro, claro que sim, tá bom, tá ótimo. Ah, aquele, eu lembrei de um ponto que era diferente. Vamos ver se tem algum significado esse ponto, seu Exu. Ele diz assim, Exu fez uma casa sem porteiro e sem janela e ainda não achou. Ah, o senhor conhece? Conheço. Ainda não achou morador para morar nela. É claro, que Exu tá em todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo. É isso o fundamento do ponto. Exu tá em todo lugar, moço. Mas lugar é nenhum ao mesmo tempo. Ele chuta na boca de todos. Entende? Nossa, o ponto sempre traz muito fundamento e a gente não percebe, né? Tem um ponto assim que o senhor acha mais interessante para as pessoas ouvirem? Ah, tem. Claro que tem. Quando o sol aqui não mais brilha, quando o clarão da lua refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca a rua quem chega aqui, quando o sol aqui não mais brilha, quando o clarão da lua refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca a rua quem chega aqui, jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada. Hoje com fé, canta, carai, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez pela rua eu caminhar, e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Se eu trancar a rua, é dono do meu caminho. Se a sol me queima, vê a lua e me cura. Se o sol me queima, vê a lua e me cura. Coroa linda, é de seu trancar a rua. Coroa linda, é de seu trancar a rua. Claro, claro, Exu. Exu é muito. Ô, seu Tranca-Ruas, eu percebi aqui, olhando para o senhor, que quando... Já não deve ser a primeira vez que o senhor está cantando esse ponto, nem a décima, nem a centésima, e, no entanto, o senhor canta assim, com tanto gosto, que parece que é a primeira vez. Por que que vocês têm essa paixão, mesmo na milésima vez, e a gente não consegue ser assim? Quando o ponto é cantado, ele se torna uma reza sagrada, é por isso. Entendeu? Claro. É por isso que eu canto com muito amor. Se fosse... Deixa eu perguntar uma coisa então que me ocorreu agora. O senhor tava desse jeito porque todo feliz, animado, alegre, enquanto ecoava no ar, né, e aí no infinito, porque era um ponto de tranca-ruas? Ou se fosse no Tiriri seria a mesma coisa? Isso é isso em qualquer lugar. Nós respeitamos a banda de cada um. Esse é o mais sagrado. É o respeito a qualquer entidade onde chega. Entende? Claro, sim, senhor. Poderia muito bem ser de uma Maria Padilha. Poderia ser muito bem de uma Navalha. De uma Mulambo. E assim por diante. Seria muito bem a qualquer Exu, principalmente Exu da Capa Preta, Exu da Meia-Noite, Exu das Sete Calungas, umas Sete Saias. Não importa. O importante é que ele é Exu. E o respeito é mútuo. É isso. Tranca-Ruas, o senhor estava falando sobre Bongo Gira, não sei como o senhor se refere a elas, mas tem alguma que é mais próxima e que trabalha com o senhor no astral? Todas! Todas! Maria Padilha é uma delas. Principalmente ela. Nós trabalhamos tudo em conjunto. Essa coisa de guia ficar enfrentando outro guia não existe, essa coisa do humano. Que guia não briga com guia. Todos estão aqui para um único caminho, que é a evolução e a benfeitoria ao próximo. E ensinar alguma coisa. Independente do que aconteça. Claro. Acontece, por exemplo, de o ser humano querer prender Exu? Olha, Como seria essa prender esse Exu? Tipo, vai lá na trunqueira, da outra casa vai na trunqueira do outro, faz um negócio lá. Eu não sei como pode ser isso também, porque eu não tenho experiência. Não, ó, deixa eu explicar uma coisa. A trunqueira é tão sagrada que ela não é aberta para qualquer um. Nem para os filhos da casa. Mas vamos falar do dirigente espiritual. Não tem como tu prender uma entidade, porque a entidade é de cada uma. Aqui somos uma umbanda dentro de outras bandas. Cada médium tem uma umbanda dentro de si. E tem uma banda dentro de si. Não tem como prender. O Exu. O Exu, ele é livre. Por isso que ele tá nas encruzilhadas e nos caminhos das pessoas. Isso é tudo mistificação. Claro. Quando o senhor fala em mistificação, como é que o médium iniciante pode evitar isso? Estudando muito. Praticando muito, confiando no seu dirigente ou, como falo, na mulher? Na mãe de santo, na dirigente. É. Ou na dirigente, é assim que fala? Isso. É. Confiar. E amar o seu orixá, o orixá que rege a casa no qual vós trabalha. Porque vai estar aqui por um único propósito, que é a evolução e aprendizado. Tanto numa casa sagrada, quanto numa vida. A caridade não está só dentro de uma casa sagrada. Está fora também. Inclusive fora. Então, o médium iniciante é aquele que tem que começar de baixo, como cambono. Aquele, quem sabe, cuidar de um dia. É assim que funciona. O cambono, ele serve para cuidar do guia. E o guia cuidar dele. Porque um dia ele vai ser médium, consagrado, coroado. E um dia ele vai ter que cuidar dos guias dele mesmo. E cuidar do cambono. Existe essa troca de energia. E tudo começa como um cambono. Não adianta entrar dentro de uma casa sagrada, dentro de um templo sagrado, terreiro. Qualquer que for. Entra como iniciante e já querer sair no outro dia como pai de santo, mãe de santo, que isso não existe. As pessoas estão muito aceleradas hoje em dia. Não sabem mais esperar. E isso cria médiums óculos. É óculos? É assim que fala? Óculos. Essa porra aí. Vazio, né? É, bem vazio, porque não tem fundamento nenhum. Nenhum. Mas vê por aí muita coisa errada. Mas muita coisa certa também. Nós temos que ser valorizados. Mais do que nunca. E os médicos têm que parar de achar que uma casa é melhor que a outra. Cada casa cozinha com sua panela. Que no final das contas, é uma direção só. Que é para evolução maior. E para o pai maior. Claro. O senhor já foi chamado no mundo astral para ajudar a uma outra casa por outro espírito, porque o embate lá estava sendo grande? Nós fazemos isso o tempo todo. O importante é não perder a fé dentro da religião. Não deixar que o negativo tome conta do positivo. Agora entende aonde eu trabalho? É assim. A todo momento e a todo instante, nós estamos em todos os lugares. Porque é preciso estar. Porque o espiritual funciona no coletivo e não no individual. Quem seria eu sem a minha legião? E quem seria a minha legião sem eu? Quem seria eu sem Ogum? E quem seria Ogum sem o Pai Maior? Ninguém. Não teria luz. Não teria o divino. É assim. O que é que tira a sua paz de espírito? Nada. Nada. Porque nós vivemos tanto, tanto, tanto, tanto. E aí, nada. Nada tira das paz de espírito. Nada. Porque é um guia, ele é evoluído. E ele é sábio. Não sábio de filosófico. Como fala? Filosófico. É essa porra aí. Mas sábio de saber fazer, é diferente. Então, um guia. Nunca imagino que um guia tem quantas idades de anos de lua. Um guia não tem 28 luas. Um guia não tem 30 luas. É muito mais. Então os caminhos mais rápidos ele sabe e os mais fáceis. É a mesma coisa você querer mudar a natureza de um animal. Nunca vai conseguir. Porque ele tem essa natureza, ele vai carregar para sempre. Tá certo. E os malfeitores? E os malfeitores caem por terra. Tá certo. Seu Tranca-Ruas, qual foi o momento... Eu vou pedir ao senhor, assim... agora... Eu vou fazer uma pergunta final. E depois eu vou ver se o senhor pode ficar para mais um encontro. Pode falar. Qual foi o momento mais feliz da sua existência? Em espírito e como encarnado? Quando eu morri... Encarnado. Processo de desencarnação... E quando eu amei alguém realmente encarnado, é um amor puro. Isso foi uma das encarnações que eu falei, claro. Quando eu tive minha família e os meus três filhos. E o momento mais feliz que eu vivo todos os dias é conseguir resgatar o que está perdido em cada ser humano. Esses são os dois momentos mais felizes que eu vivo todos os dias. Uau! Então, eu vou pedir aqui a sua mensagem final e daqui a pouco a gente vai saber se o senhor pode ficar para mais um encontro. Qual que é então, seu Tranca-Ruas, para as pessoas que acompanharam o nosso diálogo até agora, a sua mensagem final, uma mensagem que o senhor quer que eles não esqueçam, que levem com eles? Você que é um ser humano evoluído, saiba lidar com a ingratidão. Primeira lição que o meu menino recebeu quando ele veio na espiritualidade. Fazem 20 luas. Você que não é espírita, ame o próximo e ame aquilo que te faz bem. Mais do que nunca, para um todo. Quando o sol aqui não mais brilha, quando o clarão da lua refletir, é esse sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca-Rua quem chega aqui, quando o sol aqui não mais brilha, quando o clarão da lua refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca-Rua quem chega aqui, jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, hoje... Com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu Tranca-Rua é dono do meu caminho. Ô lua, ô lua, ô lua, ele é dono da rua. Ô lua, quem cometeu as suas faltas, ô lua, peça perdão a Tranca-Rua, tanto sangue derramado em cima do frio chão, ô lua, ô lua, ô lua, ele é dono da rua, ô lua, ô lua, ô lua, ô lua de Tranca-Rua. Laro Ixo! Monte Bar. É isso o mercado.